Obrigado por abrir seus olhos, meus olhos, por inexplicável, inconfundível, incomparável, irresistível, inimaginável. Obrigado, surreal e simples, aprender com você, que tem super poder de ensinar sem dizer. Obrigado por me levar pra passear e me mostrar que o verde da grama vive mais que o do papel. E na sua presença sempre estar azul o céu. Pra te ver andar, sorrir, cantar, dançar e pular. Seja forte como cada mulher que me fez sofrer, cada mulher que se defende, cada mulher independente, como a mulher que deu luz a você. É você e nele só satisfação. Na selva por você serei sempre leão. Meu mundo é você e nele só satisfação. Na selva por você serei sempre leão. Meu mundo é você e nele só satisfação. Na selva por você serei sempre leão. Meu mundo é você e nele só satisfação. Na selva por você serei sempre leão.